Parece que tá ruim, mas é só ponto de vista. Então, senta aí e escute esse podcast. Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala, meus amigos, sou Jonathan Fernandes, estamos aqui com mais um Teólogo de Quinta, como de plástico. Toda quinta-feira a gente está de volta, trazendo um conteúdo irreverente, conteúdo muito bacana para todos nós. Já quero lembrar a vocês que hoje é dia 31 de outubro. E o que tem dia 31 de outubro, Jonathan? 31 de outubro é o dia que nós comemoramos a Reforma Protestante, né, liderada pelo monge Martinho Lutero, né, que viria a se tornar um dos pais da igreja. E, cara, muito feliz por fazer parte desse ciclo de reformados. Não esses reformados michurucas, meia boca, assim, esses intelectuais de internet, digamos assim, mas de pessoas reformadas que acreditam fielmente na sã doutrina e naquilo que os reformadores pregaram, né? Nessa reforma contra a Igreja Católica Inquisitora, a Igreja Católica que pregava indulgências, que matava pessoas, né? É cruel pensar dessa forma. E só um adendo para quem está acostumado a me ouvir: eu estou gravando à tarde, né? Dessa vez eu sempre gravo de madrugada, à noite para madrugada, o Teólogo de Quinta. E dessa vez estou gravando à tarde, estou gravando às 3h40 da tarde de segunda-feira. Então posso ser que você escute o barulho de moto, de carro, que não deixe eu cortar na edição, porque vai surgir durante uma fala minha muito importante. Então vocês vão perdoar esse caso, escutem barulhos externos, cachorro latindo, crianças passando, mas isso é o que temos para hoje, né? Então, pensando assim, a Reforma Protestante, vou falar seu sentido amplo, né? E o que ela diretamente tem a ver conosco. Fiz uma pesquisa rápida e eu identifiquei que alguns dos meus ouvintes não necessariamente são pessoas cristãs. Tem ouvintes meus que não têm religião, que não têm fé nenhuma. Já tem ouvintes meus que têm fé, que são católicos, outros que são evangélicos e tudo mais. Então, eu vou falar diretamente como a Reforma Protestante atinge a minha vida, que no caso eu sou um cristão, me considero um cristão reformado, e eu faço parte de uma igreja que ela não é uma igreja muito convencional, digamos assim. Ela não é convencional, né? Para começar, a nossa igreja ela não tem templo, ela não tem um templo específico. Nós nos reunimos na minha casa, normalmente, não é uma regra também, mas normalmente os encontros são na minha casa, porque já são aqui mesmo e a gente já se acostumou, enfim. E nós nos consideramos um grupo de cristãos reformados, né? Que acreditamos na doutrina da reforma, né? Nós somos calvinistas na nossa soteriologia, e nós acreditamos nos cinco pontos, né? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, a graça irresistível e preservação dos santos. Então, nós acreditamos nisso também, né? E de que forma a Reforma Protestante ela tem sentido na vida da minha igreja, a igreja que eu congrego, na minha vida? É que através da Reforma a gente entende que a igreja ela precisa não de pessoas que mandem nela, mas a igreja precisa de pessoas que somem com ela, que entendem o propósito dela e entendem que uma igreja ela não precisa simplesmente existir, ela precisa ser saudável. E a reforma ela fala um pouco disso, porque ela parte de uma revolta que poderia muito bem ser uma revolta, que tendia ao fracasso, mas que muito pelo contrário, que a reforma em menos de um mês ela propagou pela Europa Central, ela propagou ali pela França, né, teve com Zwinglio, né, teve para a Suíça com Calvino. E a reforma protestante ela espalhou na Europa, né, e depois iria se espalhar pelo mundo. E ela parte dessa ideia, de uma revolta de alguém que leu a Bíblia, não pelos olhos da igreja, mas pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais. E aí eu já começo a perceber que entra a atuação do Espírito Santo, né, na vida do Martinho Lutero. E ele entende, né, ele lê o texto de Romanos 8, né, que fala da predestinação, que Deus predestinou antes da fundação do mundo, salvou, redimiu, e que nem a morte pode separar ele de Deus. E ele sentiu primeiramente um alívio, né, porque Lutero ele tinha uma condenação, uma autocondenação, assim, porque quando ele pecava ele sentia muita culpa, né, então ele estava constantemente orando, ele estava incansavelmente orando, sabe, pedindo a Deus perdão, porque ele pecava muito, óbvio, né, nós somos pecadores, então isso é comum, e ele sentia culpa, e depois isso foi se tornando libertador para ele, ele escreveu as 95 teses, por volta de 1512, né, se eu não me engano, foi 1512, estamos com 502 anos de reforma, né, foi no século XVI, que Martinho Lutero, então, deu início ao que iria se chamar de reforma protestante. E é isso. Uma maneira da gente, do teólogo de quinta, comemorar, né, essa data tão importante para a gente, é falar um pouquinho da nossa reforma protestante. Outra coisa que eu queria falar, mano, é que eu realizei um sonho, velho. Eu gravei com o Brian Rizzo. Para vocês que não sabem, Brian Rizzo, ele é do podcast Eu Tava Lá. E foi ele que me inspirou a criar um podcast aqui da casa, que é o Plataforma, né? Podcast de bate-papo, onde eu troco ideia com um convidado. E, cara, realizei um sonho. O cara foi super gente boa comigo. Topou gravar comigo e, cara, demais. Então, na próxima terça, no Plataforma, aí, pra encerrar essa primeira temporada, né? O Plataforma de número 20, vai sair lá no ar o podcast que eu gravei com o Brian, beleza? E, cara, uma outra questão que eu gostaria de falar aqui no Teólogo de Quinta é sobre uma sugestão que o Raí, um amigo meu, ele sugeriu, ele mandou para que eu falasse sobre. Ele mandou um áudio hiper mega grande, né? Óbvio que eu não vou colocar aqui, porque algumas coisas ele falou diretamente para mim. Mas ele sugeriu para eu falar um pouco sobre a questão de livros de autoajuda e livros de desenvolvimento pessoal. Que inclusive isso era até algo que um amigo meu, que o Brito, né, que gravou aqui comigo Plataforma, o Brito gravou Plataforma comigo, acho que foi o número 4, eu não lembro qual, mas só procurar aí, o podcast que eu gravei com o Jonathan Brito, beleza? Que eu gravei com ele, que inclusive ele fala muito, né, sobre essa questão de desenvolvimento pessoal, de procurar se desenvolver, procurar ser o melhor de si, enfim, essas coisas. E o Raí meio que falou pra mim, fazendo uma crítica, né, a esse livro de autoajuda, que faz com que as pessoas tentam dar o melhor, tentem extrair o melhor de si, sendo que a vida delas não é a mesma vida do cara que tá indicando pra que ela faça aquilo. Então ela acaba meio que se perdendo psicologicamente, né, e é algo que eu sinceramente desprezo. A minha mãe costuma dizer que eu sou um novo que parece o velho, né? Que sou muito chato, reclamo de tudo. E de certa forma sou mesmo, porque assim, sobre esse tema, né? Sobre Eu, uma época atrás, na verdade, muitos anos atrás, na minha adolescência, inclusive, eu tinha uns 17 para 18 anos, eu estava numa pilha muito de ler. Eu li muito Augusto Cury. Eu li, eu acho que 3, 4, 5 livros dele. Na época que eu não entendia muita coisa sobre a vida, inclusive eu fiz parte de um movimento chamado G12, que é um movimento que prega isso, né? Prega para que você, sei lá, seja o centro do universo e tudo mais. E hoje, né, temos os coaches da vida, que um cara que fez um cursozinho, inclusive tem até curso de coach, né, hoje em dia. Temos as pirâmides financeiras por aí que te prometem o mundo, né? Enfim, as pirâmides da vida, as coisas da vida que tem por aí. E o que que acontece? Qual é o meu ponto de vista em relação a isso? Essas pessoas, mano, que vendem essa questão da autoajuda, de seja o melhor, procure ser o melhor de você todos os dias, se destaque, eles sabem que tem um mercado para isso, né? Eles sabem que isso vende. Hoje em dia nós criamos a cultura da depressão, né? Existe essa cultura, né? Que é de você vender coisas para esse meio, para pessoas que estão assim, entendeu? Quanto mais pessoas deprimidas para eles, melhor, porque mais dinheiro na conta deles, no bolso deles. Então eles vendem essa coisa de que você precisa se superar, você precisa ser o melhor, você precisa se destacar, mas eles te cobram um custo para isso, né? Eles cobram uns R$ 500, R$ 1.000 para você fazer o curso dele. É para você comprar o livro que ele está escrevendo, para você ler as baboseiras que ele está falando, para você comprar o ingresso da palestra dele. Então, o que que acontece? Eu sei que existe um mercado, eu sei que existem pessoas que vão me pagar para eu vender isso, eu sei que existem pessoas que vão pagar para ouvir a minha história. Então eu vou criar aqui uma ideia de que eles precisam me consumir, eles precisam consumir o meu produto. Com as igrejas isso não é diferente. O pastor sabe que existem pessoas com doenças, o pastor sabe que existem pessoas com casamentos de mal a pior, com casamentos conturbados, sabe que existem relações conturbadas na família, sabem que as drogas hoje é um problema social imenso. Então, o que que ele vai fazer? Em cima disso, ele vai tentar vender. Ele vai tentar vender o produto dele, vai tentar vender que o fiel esteja cada vez mais presente, que dê dinheiro para sua igreja, para que ele pregue que tudo vai melhorar na vida dele, né? Você pega esses coaches da vida, a história dele, a vida deles, e você não vê o que esse cara fez de qual o destaque desse cara, né? O que que ele faz de bom na vida, né? O que que ele fez para revolucionar? Eu sinceramente E eu queria até que você refletisse, né? Eu não vejo pessoas realmente famosas, pessoas que realmente tiveram sucesso na vida, serem famosas assim. Deixa eu pegar um exemplo. Você já ouviu o presidente, o dono da Coca-Cola? Você sabe quem é ele? A imagem dele, você sabe quem é? O dono do Banco Itaú. Você conhece ele? Você já viu ele? Deixa eu ver aqui. O dono ou alguém que responde pela Samsung, já que não é daqui, né? Samsung, eu acho. Você conhece ele? Você já ouviu falar? Sabe quem é a imagem do rapaz? Não sabe. E são empresas de muito sucesso. São empresas que a gente sabe que, pô, o dono dessa empresa deve estar ganhando milhões. E tá. Mas você não vê esses caras sendo coach. Por quê? Eles estão muito mais preocupados em trabalhar. Coach não trabalha. Entendeu? Então é isso que eu tô falando. Hoje em dia criou-se isso. Essa coisa da independência financeira, faça você mesmo, sei o quê. Tá? E aí você pode até pensar que eu tô sendo incoerente, ou que eu tô sendo hipócrita, porque eu produzo podcast. Então, para resumir, o que eu acho mesmo dessa questão de livros de autoajuda, de desenvolvimento pessoal e tudo mais. É que enquanto eles souberem que existe um público para isso, enquanto eles souberem que existe uma cultura de pessoas fracassadas, de pessoas que fracassaram, de pessoas que querem atingir o topo, e o que mais me impressiona, o que mais me preocupa não é as pessoas quererem atingir o topo, é querer atingir o topo a qualquer custo. Ah, isso me realmente me preocupa. E eu vejo que, pelo menos no meu ciclo de amizades, tem muitas pessoas que estão com a mente assim, achando que vão dormir hoje e acordar amanhã milionárias, sim, sendo que elas nem arrumam a própria cama. Isso me preocupa. E assim, cara, quer uma dica, quer um conselho, se você que está ouvindo realmente acredita nessas coisas, acredita de que se você se focar, você vai chegar lá, você vai ser uma pessoa de sucesso, que nem o coach está falando que você vai ser, que você precisa mudar o mindset, que isso aí é questão de determinação, que tudo é a cultura do foco fosse fé, né, digamos assim. Eu vou dar um conselho para você, mano. Amanhã, esse conselho você vai levar para a vida. Amanhã de manhã, você acorda 6:30 da manhã, tá? Ou 6 horas, melhor, dependendo de onde você mora, tá? Toma aquele banho, escova aquele dente, toma aquele café, pega o seu busão do seu bairro, pega aquele currículo que você tá guardado lá e vai entregar, beleza? Arruma um emprego, seja responsável, seja homem, seja mulher. Para com esse negócio, você vai acreditar em Papai Noel até quando, velho? Sabe, você vai acreditar em Papai Noel até quando? Você vai acreditar de que a vida é um conto de fadas até quando? Logo você, na era da informação, você quer ser um desinformado? Me poupe, né, mano? Me poupe. Então é isso, mano. Meu conselho é esse, né? Se você ouviu até aqui o nosso podcast, esse cara chato falando, muito obrigado. Esse foi mais um teólogo de quinta especial aí. Claro, todos os teólogos de quinta são especiais. Muito obrigado pela sua parceria. Lembrando que segunda-feira que vem, né? Texto novo no blog. Uma série muito legal que eu tô fazendo de textos no livro de Filipenses, né? Que é o Drops, que vai virar um e-book futuramente. Na terça-feira tem uma plataforma número 20, muito especial, com o Brian Rizzo. E na próxima quinta-feira eu tô de volta aqui com o teólogo de quinta pra vocês, com vocês, beleza? Então muito obrigado, galera. Tamo junto e até a próxima. Falou!